Vou te comer. Chefeu. Bem-vindos ao Tweep View. Eu sou o Magari. Eu sou o Prestes. E eu sou o Dante. E a gente volta. Olha, não demoramos tanto dessa vez. Ao Universo Ultimate. A fome bateu mais cedo e a gente voltou. No último programa a gente tava achando que ia voltar depois de uns 6 meses, mas até que não demorou tanto. A gente voltar depois do filme dos Vingadores Guerra Infinita. A gente vem aqui hoje pra falar da edição do Ultimate Marvel, Devorador de Mundos. Dan, dan, dan. A gente queria falar tanto do Universo Ultimate que ignoramos até que o Homem-Aranha nem aparece na edição. Olha só, tá vendo? Pois é, pequeno, é detalhes, detalhes. Vocês se apegam a detalhes. Vamos fazer mas aqui é um importante falar. Cataclismo, viu? Cativo. É importante falar dessa edição porque depois o Miles, ele é um dos personagens principais do Universo Ultimate e ele vai estar no Cataclismo, né? E... Miles, símbolo de mais, Peter. Maior. Team Miles. É. Hashtag Team Miles. Então. É, então, a gente começa com uma capa toda metalizada. Pois é, eu tava olhando essa capa aqui toda. Se você mexe um pouquinho aqui, os olhos do Galactus ficam tipo escuros. Legal, eu tava brincando com ela aqui. É, eu gostei também. Só que se ela não fosse metalizada e fosse mais barato, eu até agradeceria. Quanto foi? Ah, 20 conto não é tão caro assim, mas... É, que são 100, deve ser 104 páginas, 100 e pouquinhas páginas. Não dá pra ser igual um Abril que lançou uma revista de 400 páginas por 50 conto, como ela fez com a saga do Tio Patinhas agora, recentemente. Ah, não, eu tava lembrando dos tempos áureos do formatinho. Ah, então, se for formatinho tem X-Men a Disney Extra. Ah, tá, mas tem a Disney, atualmente tem a Disney Jumbo, a Disney Mega, que custa 20 conto. Tudo bem que ela tem um pequeno detalhe, que ela tem 800 páginas, mas... Poxa, ela é um pequeno tijolo. Se você pegasse ela e jogasse, você derrotava o Galactus. É, cai na cabeça, dá um. É arma secreta, eles não tinham. Pois é, não. Bem, existe. Então vamos começar. No Universo Ultimate. A mensagem não começou, não. Vamos passar logo pra revista. Ela tem. Ela junta a série Hunger, número de 1 a 4, né? E ainda tem. Isso. Só pra falar que é realmente o prelúdio da Mega Saga, ela ainda tem a Cataclismo 0.1. Tudo entre setembro e dezembro de 2013. Vocês estão familiarizados com o que está acontecendo no Marvel, no Universo Marvel normal? Relação a... Não, porque o Galactus chega no universo por causa do monte de bagunça que tá tendo cronologicamente, bagunça com realidades alternativas, um monte de coisa. É, o a gente viu, pra quem leu, né, na Era Demolidor de Ultron. É o Demolidor, não. A Tweep viu. Tá, a hora que a gente fizer o programa sobre Agents of S.H.I.E.L.D., a gente faz o Agente Viu. A gente viu da hora. É, boa. Então... Agora não aparece lá, mas que nota, importa. Né? Nota mental. Nota mental. Eu já falei pro Eric que quando eles forem fazer o programa lá no Cozinha do Inferno, lá, fazer Tweep não viu. É, então, várias pessoas estão querendo esse nome, mas não sei o se será o programa no Cozinha do Inferno vai ter receita toda semana? Isso, com muita coisa. É igual apareceu lá no grupo lá do Cozinha do Inferno, mulher oferecendo conjunto de panela pra vender. Foi. Sério? É igual apareceu no Aracnofão, doido que achava que o site era sobre aranhas de verdade. Ah, é isso eu vi. Mas então, pra quem leu a Era de Ultron, no final dela mostra mais ou menos o que seria antes do Galactus vir pro Universo Ultimate. Né? É, em resumo, o que tá acontecendo no Universo Marvel é uma crise das infinitas terras da Marvel. É, mas como não é DC, é a guerra. É a guerra das infinitas guerras. A guerra das infinitas terras. Aliás, eu vocês estão confundindo. Foi no Era de Ultron que no final aparece ou foi no... Foi um dos... Naquela outra saga lá que teve... Não, foi no final da Era de Ultron. Foi, né? É que ela não tem muita relação direta, vai, com a Era de Ultron. O que tá acontecendo é que parece que de tanta interferência... Todo Marvel Now parece que ele envolve viagem no tempo. O Hulk eu não sei, mas os X-Men tem isso, os Vingadores. lugares, realidades alternativas, e isso tá destruindo a tessitura do universo. Isso. E aí os universos estão se colidindo mesmo. Ah, tanto que nas revistas, eu não sei se é dos Novos Vingadores, dos Vingadores, o grupo do Illuminati tá indo, de vez em quando, ele tem que ir lá destruir uma terra, antes que essa terra se choque com o planeta, com o planeta 616, pra... É aquele advogado diabo, eu destruo a sua, pelo menos a minha não é destruída. Isso vai causar problema. O primeiro problema é o Galactus indo pra esse outro universo, o universo Ultimate. E mais pra frente vai ser aquela saga que tá... Não sei se já começou nos Estados Unidos ou tá pra começar, da Guerra... Guerra Infinita? Secret Wars. Guerra Secreta. Guerra Secreta vai começar em maio. Começa em maio, né? Mas quem já tá acompanhando a imagem, não é spoiler. Eles estão juntando vários períodos de tempo, vários arcos, realidades alternativas, e tudo vai se encontrar. Sim, tanto que na edição 10 da Era de Ultron, acontece um negócio doido lá, que acontece essa quebra de realidade, né? Mostra um relance de várias realidades, aparece até o Miles se balançando lá no Clarim. É, ele olhando e chegando o Galactus. Mas isso é o que a gente vai ver mais pra frente, só no Cataclismo. Sim. Bem, então vamos para a introdução do Cataclismo, o Devorador de Mundos, ou Hunger. E vale falar que eles... Foi legal que a Panini colocou a capa variante do Neil Adams, com o Galactus comendo planetas. Sim. Bom, o roteiro das histórias é do Joshua Halo Fialkov. Ele não tava fazendo nada, né? No universo Ultimate. Não, no Ultimate acho que não. Não lembro o nome dele. Ele não tava fazendo nada, o cara falou: põe pra trabalhar. Isso, deve ter sido. Igual a pedra folgada lá do Chapolin. Aí a arte é dividida, né, ao longo da história. É, parte é do Leonard Kirk. Tem também o Mikko Suwayan, Mirko Pierfederich. Você esqueceu de Jesus. Parece falar isso. Ah, não, Jesus não. É colorista. Jesus é nas cores. É isso que eu ia falar. Aí as cores tem o Jesus, mas é o Jesus Aburtov e o Nolan Udard, ou algo próximo disso. Mas eu não tenho um amigo do preço, o Gian Domenico. Essa revista, só pra constar, ela foi ainda lançada pelo Saladino, né? Sim. Uma das últimas. Bom, a gente começa. Começa exatamente com o... aquele cara que nunca assumiu nenhuma identidade secreta no meio-meio. Uma curiosidade. Eu procurei o roteiro na internet, né? Esse roteirista. Primeiro que ele tem a cara do Kevin Smith. Depois que o trabalho anterior dele, de janeiro a abril de 2012, foi com o Doctor Who. Olha só. Aí ele veio pro universo dos Ultimates. Depois, mais pra frente, ele vai pegar o Quarteto Fantástico pós. Eu acho que a Marvel tá pegando esses caras que não costumam trabalhar com quadrinho e jogando ele pra fazer. A gente comentou naquela teia lá que teve o criador do Rambo lá. Não, ele tá como roteirista da IDW, da revista em quadrinhos do Doctor Who. Ele já passou pelo Image, total, pela DC. Pensei que era do seriado. Isso é só curiosidade, só pra interferir. Doctor Who cares? Só pra deixar o Moni chateado. Bom, mas então, né? O Rick Jones vem pra Terra e o que qualquer pessoa que está muito tempo longe da Terra faz, primeira vez, né? Vai comprar hambúrguer. Na verdade, ele veio aqui só pra isso, né? É. Ele é Rick Jones, o devorador de sandubas. Pelo jeito, a comida da Terra é apreciada lá no espaço. Quando o Aranha saiu na porrada com o Senhor do Fogo lá, ele também tinha vindo pra cá só pra comer umas pizzas. Só que o Aranha não deixou e encheu ele de porrada. Sacanagem, mau caráter esse Aranha. Mas aí, quando o Rick Jones tenta comprar um hambúrguer, ele recebe um contato do superior dele. O Vigia Monolito, né? É, o Vigia do Universo Ultimate. O Vigia Ultimate é isso? Esse troço aqui mesmo? É, esse mesmo. Não lembro de ter visto ele em outra história. Ele é levemente inspirado em 2001, uma Odisseia no Espaço. Ah, tá. Quando aparece a primeira vez, é muito engraçado. É, eu acho que a inspiração... não sei se eu li em algum lugar, agora eu já não vou lembrar. Mas era de 2001 mesmo, os monolitos. A gente já tá em 2015. É, já tá. Antigo isso. Tem que esperar pelo terceiro filme. A referência foi ruim, né? Talvez. É que é 2001, 2010, depois 3001, os livros. Você falou filme. É, que teve filme. E aquele spin-off lá, 2012? Nossa. Não, o terceiro é 2061, na verdade. É 61, depois é 3001. E aí depois a Odisseia final é no 3001. Eu me perdi lá em 2001. Bom, mas voltando pra história. Enfim, aí o Vigia Monolito, pedaço de palito de sorvete aqui. O parquímetro. É o parquímetro. Interdimensional. Domina a mente de uma das atendentes lá do. Ele vai falar que o Rick Jones, ele é feito de energia, ele não precisa comer. Ele tem coisas mais importantes pra fazer do outro lado do universo. Fala, vai trabalhar, vagabundo. Ele é puxado de volta lá pra. Parece uma porradaria interestelar. É o setor espacial 2310. No e-mail da uma batalha entre os Chitauri e os Kris. Kris? Todo mundo odeia os Kris. Eles vão pro lado dos Chitauris. É uma série famosa lá na terra natal dos Chitauris. Todo mundo odeia os Kris. Eu tava pensando que eram grilos. Também. Isso é quando eles ficam sem falar nada. É, ou quando aparece mais de um. Aí você olha e ou tem quando aparece o Galactus, né? Galactus. Galactus. Galactus. Sei lá, Galactus, dane-se. É mesmo, Galactus é um enxame Kree. É, enxame criado pelos Kree. Então, é um enxame Kree. Você não deixou ele completar. Kree. Ele ia falar criados. Bom, mas então, Vigia leva ele pra essa porrada toda. E aí ele mostra pra ele essa guerra que tá acontecendo. E teleporta ele de novo pra dentro da nave-mãe da armada Chitauri. E aí tem aquela. Ele começa a falar, né? Não existe bom, não existe bom nem mal. Existe a guerra, existem mortos e vivos. Essa é a realidade. O Ronan ainda aparece num holodeck pra falar com o líder dos Chitauri. É, ele percepôs. O computador dele identificou o Galactus vindo, o Galactus, esse enxame, Galactus. Que é o Galactus. O enxame, vai. O enxame. Ah, enxame. Ou o cara de balde roxo na cabeça. Não, por enquanto ele não. Ele não tem. Por enquanto não, ele não tem nem cabeça. Não, tô falando daqui. Ou daqui não, do meio-meia, né? Isso. Do balde. Então, o Ronan identifica. Aliás, eu prefiro o Galactus sem capacete do Super Hero Squad. O Ronan identifica esse enxame que tá vindo na direção deles e normalmente ele consome a vida. O universo do universo. E pede pro Chitauri um armistício, né? Não vamos nos matar, vamos matar eles e depois a gente volta a se matar. É o inimigo do meu inimigo, é meu amigo ou algo parecido. É, ele... totalmente diferente disso, sei lá. É isso mesmo, mas ele tenta, né? Porque os caras do Chitauri não estão aceitando isso muito, não. Nossa, eu vi o Galactus de capacete. Que horrível, cara. Nojento essa orelha, velho. Desculpa. Esse é do Super Hero Squad. Pode continuar, cara. Nossa, que abismado. Pra quem não conhece o personagem, ele dá uma breve introdução, né? Que é uma entidade antiga, com uma própria existência, projetada pra devorar tudo ao seu redor. E blá, blá, blá. É uma entidade consumir, altamente consumista. Consumir. Pelo menos não fala igual o Majin Buu, né? Eles são capitalistas. Ah. Eles são altamente consumistas. Consumem tudo sem pela frente. Então, estão querendo comprar tudo, né? Gastar dinheiro. Comprar bolsa, comprar um monte de coisa. Não sobra pedra sobre pedra no shopping. E aí quando... E no lugar que tá o shopping também. E aí quando o enxame tá atacando as naves Chitauris e Kris, o Rick Jones, ele sente, né, o sofrimento de todos, ele resolve partir pra porrada, resolve interferir, né? Mesmo que o Kris já fale pra ele não fazer isso, né? Ele não se segura. Uhum. Não, nós vigia não somos pra interferir. Você já viu algum vigia interferir com os outros? Não responda. E aí, depois que ele detona uma parte, né, do enxame, acontece um que já chama de um fluxo temporal. Tá mais pra um refluxo, né? É, refluxo temporal. Aí ele se vê, ele, né? Várias versões dele mesmo. Ele... Engraçado que só no meio-meia é tudo do meio-meia dele. Eu só não conheço essa aqui à direita. Qual? Não, em cima do Buck, dele, versão Buck. Deve ser. Hulk. Ah, tá, sei lá que diabo que é isso. Não, hoje em dia ele não é um Hulk genérico lá? Não sei. Ele já foi Hulk genérico. Não, ele já foi o Hulk, mas hoje em dia ele tem aqueles Hulk Super Sentai lá. Ah, os coloridos? É, ele é um dos coloridos. Ele é o azul, parece, se não me engano. Sério? Não sei como é que chamam. É. Nossa, ainda bem que eu parei de ler Hulk. Eu gostava dele quando ele era o Capitão Marvel. É, não, ele tem o Buck, ele foi Marvel. Por uma época também. É, isso tá aparecendo aqui. E ele foi o sidekick dos Vingadores. Ele é por excelência o sidekick dos Vingadores. Ele foi tudo. Não, na verdade ele começou com o Hulk. Ah, então. Porque foi ele que o Bruce Banner salvou pra... causou a porra toda lá dele. É que teve uma época que ele era tipo... Sim, que quando o Hulk foi pros Vingadores, ele começou a ir. Ele fundou aquela legião dos garotinhos lá de... contra o Batman. Ah, quer dizer, contra... O, só pra posicionar, essa versão dele chama A-Bomb. É isso, A-Bomb, exatamente. Mas é do. E é justamente do. Faz parte lá do, da turma do Hulk. É azul mesmo? É o Hulk Sentai, ele é o azul. Ele é o Hulk azul. Tem quantas cores atualmente o Hulk? Tá pior que Lanterna Verde? Não, tem o Hulk verde. Mas então, ele é. Mas então, ele é azul, mas é essa pele que tá aí. Que, é outra coisa. Ele é uma coisa meio diferente, mas é com. Os poderes são poderes Gama, baseado na. São baseados no Gama. Go, go, Gamma Rangers. Na disputa ele ficou em segundo. Ele ficou em segundo lugar. Passemos a página. Deixa o Magari explicar a piada que eu não entendi. Não, aqui é Gama, Vasco, segundo. Nossa senhora, foi longe. Referência a futebol no podcast sobre Homem-Aranha. Foi longe. Podcast de Homem-Aranha, eu não vi o Homem-Aranha até agora. Calma, você vai ver. A gente convenceu o Eric que tinha o Homem-Aranha nessa revista. Isso, justamente. Então vamos colocar o Homem-Aranha então, aí, o Homem-Aranha para se balançando ali no fundo. Não? Entre uma nave Chitauri e outra. Né? Ele falando, você não vou pegar o judiceiro, vamos lá. Bom, depois que ele volta desse refluxo temporal, uma pequena dor de cabeça. Dá pau no vigia, né? Ficou fim. Dá pau no pau. E dá aí, um tela azul no vigia. E aí quando o enxame vai pegar o Rick Jones, né? Que ele é uma fonte grande de energia, né? Como eles são consumistas, eles querem consumir tudo e aumentar muito a conta de luz. De repente surge uma nova uma fonte força. De energia ainda maior. Ainda maior. Que é muito legal essa cena. Todos os consumir vão pra cima do outro e consumir, fundir, fusão e Galactus, sei lá como vai ficar chamando ele. Não, aí ele. Eu acho que é legal essa. Ele ainda é o. Essa... Isso aqui. O Galactus do 66 absorve os Galactus. É estranho falar separado. Deve ter uma outra forma de fazer além de separar. Depois que ele se transforma, ele continua chamando de Galactus, né? Igual então, 66, né? Foi do 66 que absorveu os outros. Uhum. Tanto que a forma continuou com a cabeça de balde roxa e tudo. Ou mesmo a inteligência, a memória. Ele só fica mais poderoso. Então, eu acho muito legal essa página dele abrindo o universo e pensar no universo Ultimate. No universo 616, isso aí não é tão bizarro. Mas no universo Ultimate, você ser um desses alienígenas dessa armada, ver o espaço sendo literalmente rasgado e saindo um gigante de saia roxa, deve ser aterrador. Nossa, isso, eu achei bem legal essa representação. Eu tô fazendo piada aqui no mundo. Como se ele estivesse saindo, sabe, como se tivesse um rasgo na página da revista. Sim. E ele tá saindo de outro lugar, vindo para o nosso encontro. E essa rachadura, assim que ela aparece, ela parece uma referência ao Doctor Who. Tem uma rachadura bem parecida em alguns episódios. Ei, rachadura. E a gente termina com a primeira parte, com o Galactus usando o enxame como o novo arauto dele. Aí na segunda começa com o surfista. Tá lá, sossegado, deitado na prancha. Filosofando. Pra variar. Como ele sempre sendo faz. Chato. Sendo chato igual o surfista. Ah, coitado. Igual do 66. Ah, e uma coisa. Mas esse é o do 66, não? Não. Não. Esse é o do Schmidt. É que ele tem consciência cósmica. E aí ele não estranha tanto esses seres de outros universos. Eu acho legal uma coisa que. Não sei se fala mais pra frente, mas já na parte do Rick Jones. O universo Ultimate, ele é muito mais vazio do que o universo 616. Ele tem... Menos ele planetas, mais, né? Menos vida. Então, talvez o universo 616 seja menos poderoso por ter menos experiências, vai, por assim dizer. Menos tempo. Talvez. No universo 616 tem 72.292 entidades cósmicas que regem o universo. Inclusive, o próprio universo é uma entidade. Uhum. Talvez no universo Ultimate não. Ele é um universo mais jovem. Até dá pra fazer um paralelo por ele ter sido criado no ano 2000. Sim. Então ele é simples na sua essência. E isso é um grande problema quando chega uma entidade como o Galactus devorando tudo que vem pela frente. É uma, como o próprio surfista fala, é uma coisa que não dá pra passar despercebido. É. E aí ele vai na frente tentando avisar que a morte está chegando para todos. E aí corta pro. O personagem da DC que é isso na crise das Infinitas Terras, não sei bem. O maluco lá do. Ah, não, não é. Confundi com o cara do Amálgama. Ah, o acesso? É, corta pro planeta 314 dos Chitauri. A primeira vez que eu li sistema Ruela. Ruela. É uma ruela, tá. Não tem nada aqui. É um planeta que, se bobear, a atmosfera dele é artificial, porque é completamente desértico, longe de tudo, serve como um posto médico. Ainda mais depois dessa destruição generalizada do enxame. É um pi. E é onde o Rick Jones está levando os feridos. Tanto os Chitauri quanto os Kree. Ah, no universo Ultimate, o surfista prateado é chamado de Silver Surfer. Surfer, buscador prateado, procurador prateado. Procurador prateado, hein? Tô vendo aqui. E aí, enquanto o Rick Jones tá lá conversando com a galera, aparece um vigia gigantesco, novamente falando que ele vai ter um papel aí, grande. Aparece uma referência que ninguém vai entender, mas dane-se. Parece o Paregonta lá. Parece o quê? Eu falei que ninguém ia entender. Paregon? É, Paregonta. Ah, de que tokusatsu é esse? Jaspion. O Press já pegou a referência. Jaspion. Nossa, eu não lembrava não, cara. Dance, parei como tá. Esse treco preto aqui, zóio vermelho. Você acha? Isso. Oh, Jaspion. Ele chega incorporando em metade dos doentes lá, dos zoados. Do doente? Eu vi que. Os doentes? Doente verde, azul, amarelo? Não, aqui só tem azul, roxo e verde. Tem uma variedade boa, velho. Tá bom. Convocando de novo o Rick Jones, que não é pra ele ficar. Vigia, enche o saco. É. Sim. Mas vai, sai daí, você não tem que ficar aí, vem pra cá. Mas também você não vai ficar um hamburguerzinho, vem pra cá. Tem um sinal de perigo um pouco grande, né? Assim que a gente vira a página dupla aí. É, um splash page do Galactus. Já tem uma referência esse tubarão Galactus aqui. Aonde? Precisa de uma armada maior. Um pouquinho. Eu acho que esse Galactus, se ele chegasse na Terra do 616, ele ia pisar em Nova York. Ele não ia ficar entre os prédios. Ele nunca teve tão grande. É gigante. É a fome. Aí na verdade, com fome ele divide. Ele começa a se consumir. Aí o Galactus atira um raio de enxame na onde o Rick Jones está. O Rick Jones vai tentar enfrentar, mas ele começa a ser consumido pelo enxame. E aí chega o contra-herói para salvá-lo. É o surfista. Procurador prateado. O Google. É o buscador. É o Google. Google de prata. E aí eles tentam combinar os poderes pra... A união dos seus poderes... É, pra ver se... Era isso que eu ia falar. Eles tentam combinar os poderes pra ver se chama o Capitão Planeta. Mas só dois não funcionam. É, eles dão tá uma... Tá faltando pra eles o coração, né? É, eles conseguem destruir parte do enxame, mas aí o enxame captura o procurador prateado. E aí ele vai até a nave mãe que ele tá dando vazar ali do lugar. É, estranhamente ela tá indo embora. O Rick Jones não tá sabendo por quê. E aí o Rick encontra o Ronan. Qual que é o título do Ronan mesmo? É o Inquisidor, não? O Acusador. Acusador? Acusador. Só coisa. É o dedo duro. Sabe a ficar apontando, né? Maldito. Bom, mas ele tenta convencer o Ronan, né? O Ronan tem uma arma pra enfrentar um enxame, né? Basicamente ele ignora sumariamente o Rick Joe. Aí vai pro surfista e com o Galactus eles estão conversando. E o surfista toca no Galactus de uma maneira não indecente, tá? Só pra ficar claro. E vê, né, o que o Galactus diz. Isso, vê se tá com febre. E aí ele sente a fome, a dor, e não consegue nem entender como que o Galactus consegue viver com isso. Só que aí, quando ele tá lá conversando, o Rick Jones aparece e tira o surfista de lá, porque tá vindo um tiro disparado pela armada do Ronan. Pra que o nulificador total se o Ronan consegue fazer isso, né? Só que, né? Basicamente ele tá destruindo uns três... Que era? Ele destruiu uma estrela, né? É, e a estrela ia consumir todo o sistema solar e mais três sistemas próximos. Então eles iam ter que fugir bem rápido. É, aí tanto que o Rick Jones consegue abrir um portal pra bem longe dali, mas mesmo assim, quando o tiro do Ronan pega no Galactus e destrói tudo que tá em volta, eles sentem, né? Ambos, né? E aí de novo. Falei pra lá pro arquipélago de Bahamas, né? É, aqui na Terra. E aí de novo aparece o Vigia. Lá eles sentem a morte de todos esses sistemas solares. Só que, né, quando eles vieram fugido, atrás deles veio parte do enxame. É legal. E aí a gente vê que as pessoas, na verdade, elas são meio que assimiladas, né? Elas são consumidas, mas elas meio que viram parte, né? É, o que tava lembrando, o que me lembrou isso aqui quando eu tava lendo era o. Putz, fugiu o nome. Borgs. Não, tá. Do quê? Os Borgs. Java Borgs. É de comer? É do Star Trek. Desculpa, continua. Não, é. A falange dos X-Men tem uma mente superior e vai. Ele não. Ele consome, mas, tipo, a. Não é comendo como pessoa, como se fosse sentido degustativo. Ele assimila pra si mesmo, puxa pro seu exército. Ele assimila e o ser começa a fazer parte da inteligência coletiva. É bem os Borgs mesmo. Talvez, deve ser, não sei. Nunca entendi muito de Star Wars. Star Trek? É. Ah, tudo a mesma coisa. Nossa senhora. É, que nem essas pessoas que falam que o universo meio meio Ultimate é tudo quadrinho, né? Tudo a mesma coisa. Pois é, não é? Olha o Galactus aqui, ó. Ah, bom, meu argumento foi pro saco. Vamos continuar. E aí, né, quando, como o enxame veio pra Terra, o Galactus detectou a grande energia que tem na Terra e... Barriga roncou. Parece apetitoso. Tipo quando, você sente o cheiro, você, né? Você passa, de... assim, uma churrascaria na hora do almoço, assim, você vê o cheiro de... Você vê o cheiro? Caraca, os seus sentidos são bem diferentes. Sim, é igual desenho animado, sabe? Igual desenho animado que você vê a forma do cheiro, sabe? Vem aquela mãozinha e puxa. Vou saber. E aí, então... Eu sinto muito poderoso. É. Bom, aí então o Galactus vê o cheiro da Terra e resolve ir em direção à Terra. E enquanto isso, o enxame, ele se transforma, começa a assimilar todo mundo e virar besouros gigantes, assassinos e assimiladores. E termina a segunda parte. Bom, aí então é na espaço sideral. É nessa revista então que aparece o que eu falei, né? Do Galactus sentindo o cheiro da Terra e indo em direção a ela. É, ele parece estar deitado aqui, dormindo, tirando um soninho. Ah, você não fica com sono depois de comer? Ele não comeu, ele comeu muito pouco. Ah, mas aí já é alguma coisa. Vou ficar descansado aqui. Pra que ele vai se movimentar? Gastar energia, né? Se eu tivesse um enxame desse, eu não saía, mandava ir buscar na geladeira, trazer. É isso que eles estão querendo fazer. Pois é. E corta pra Terra de novo, aparecendo o Capitão Marvel, né? Marvel. Aí enquanto ele tá fazendo... Na verdade não é Marvel, aqui é Marvel. Se engasga todo pra falar esses H's. Marvel. E aí, enquanto ele tá ajudando num treinamento lá numa base militar, no Cabo Canaveral, ele detecta o evento Galactus. Aí ele puxa a armadura dele, que é um pouco diferente, né, do universo meio-meio desse Capitão Marvel. Ele tem a armadura dele é igual a armadura do... Quase igual a armadura do Ronan, né? Porque ele também é um cri-cri-cri. E aí ele chega justamente onde tá o procurador prateado e o Rick Jones estão enfrentando o enxame. E ele aparece lá. Pô, é engraçado esses guerreiros que estão aparecendo os lanternas verdes, ou no caso da Marvel, a tropa nova, né? Sim. A forma que eles aparecem, pelo menos. Eu estou só conferindo um negócio aqui. Ah, não, fala de surfer também. Não, que aqui no da Panini ele até chama de surfista direto, e o Rick Jones também falando surfer aqui. Da onde Marvel Wiki tirou Searcher? Acho das primeiras aparições, mas eu não lembro. É, a primeira aparição do surfista, do Galactus, mesmo do Capitão Marvel, foi naquela fase do uma minissérie, Pesadelos Frutos. Foi, exatamente. Eu lembro, tanto que eu achei que esse era o meio-meio, porque pelo que eu lembrava lá, o surfista de lá era meio que um... Ele era uma coisa só com a prancha dele, ficava parecendo do filme do Quarteto Fantástico, que ia pra cima e pra baixo da prancha, como metal líquido. A prancha era tipo uma navezinha pra ele passar. Mas como faz eras que eu não li, então não sei de nada. É, então, o universo espacial, no fim, ele é pouco, no geral, é pouco explorado pelas revistas do universo de mente. Nem a Fênix é do outro lado do espaço, é uma segunda personalidade da Jean Grey. Enfim, a gente volta para o arquipélago de Bahamas, onde o surfista e o Rick Jones estão tentando destruir aqueles besouros ou caranguejos do enxame. Só que quem consegue destruir é justamente o Marvel, que aparece com um mega trabucão que eu não sei de onde ele tirou. Eita. Ah, do mesmo lugar que o Batman guarda o escudo. Batman os escudos? É. E assim como ele usou, ele também guardou. A hora que o pessoal se distraiu, ele... Assimilou. Assimilou, justamente. Bom, mas aí o Rick Jones tá... Eles conversam um pouco, o Rick Jones tá meio... Ah, fala, bom, agora que apareceu um herói, então eu vou indo embora, tá? Os outros falam, não, a gente precisa de você, fala, não, cansei dessa porra, tô saindo fora. Aí ele volta pra antiga vizinhança dele. Ele fica meio constrangido, né? Porque ele é um garoto amarelo, luminoso, pelado. É, claro, mas tem um cara prateado, pelado, tem um outro cara, sei lá, que o diabo que ele tá usando ali. Não, mas ele era da terra, né? O surfista nunca foi. Mas tá aqui na praia. É, de prancha. Aliás, eu lembro daquela história dos defensores. Foi até recente, saiu no Marvel Apresenta. São 4 edições, são 5, sei lá. O surfista aparece em uma página em cada uma, só que ele não tá. Ele não se envolve na história porque ele quer entender o surfista da terra. E no final ele. Ah, desisto. Acho que eu não comprei essa revista, mas eu sei qual que é. É feito pelos caras do. Agora dando uma de presta aqui, que fez a Liga da Justiça cômica lá. Uhum. Bem, e aí o Rick Jones vai embora, abre um portal e vai embora, leva uma lição de moral do Marvel, que o Vigia não é tão inteligente assim, porque o arauto dele tá fugindo. Ele vai direto pra onde ficava a casa dele, do lado da casa do Peter Parker. E até cita, né, no começo da história, ele cita, né, que ele foi atropelado pela senhora Parker e aí que ele ficou em coma e depois que rolou, ele recebeu os poderes. Olha, tudo culpa da tia May. E aí quando ele tá chegando lá, o Vigia não aparece mais, não fala nada, ele tá até acha estranho. Fala, ei, você não vai falar nada, não sei o que lá. É a caixa de correio. Aí a hora é uma caixa de correio gigante. E aí a hora que ele chega em frente à casa do Parker, vê que o Peter era o Homem-Aranha e tá morto. O Vigia tava fazendo um minuto de silêncio. Isso. É que eu li isso aqui, ele falou, pera, Peter Parker morreu, ele era Homem-Aranha, e ele não voltou até agora. É, University Mate, né, filhão? Não é meio. Ele não voltou até agora. Por isso que o Galactus tá bem no meio-meia. Ele destrói tudo. E o pessoal volta, né? Depois todo mundo volta, ele come de novo, aí volta. Comida reciclável. Bom, mas aí corta pro planeta natal do Império Kree, né, Hala. Conan tentando acalmar a galera fugindo em desespero e quase falando, foda-se essa merda. É, o Conan, calma aí, pessoal, todo mundo pra saída de emergência. Bem-vindo um cara gigante enorme que vai comer nosso planeta daqui a poucos segundos. Mas todo mundo andando com calma. Ele fica indignado, né, que o pessoal tá desesperado. Vão para saídas de emergência. Aí ele vai até a família dele, a família dele achando que eles vão fugir todo mundo junto, mas ele teleporta a família dele por uma das naves e não vai com eles, né? Volta pra armadura dele, que ele vai enfrentar o Galactus. Inclusive manda as naves sair antes de ficar completa, né? É, antes delas serem todas preenchidas, porque ele sabe que não vai dar tempo. É salvar a família dele. E realmente o Galactus chega destruindo a porra toda, né? Ele chega muito rápido. Ele tá com uma armadura meio Cavaleiro do Zodíaco aqui, né? Um pouquinho. Suas ombreiras. Lembra um pouco. Parece as armaduras que os Vingadores usavam no desenho antigo lá. Nossa, aquele desenho é ruim, né? Eu não sei que é pior, aquele desenho ou o novo desenho dos Vingadores? O novo, porque aquele desenho, apesar de ter essas viagens, eles adaptaram as histórias legais. Eu não cheguei a assistir. Eu comecei. Teve a do Zodíaco, teve um Ultron lá. Foi legal, tirando essa parte das armaduras viajadas aí. Completamente necessário, né? É, o resto era legal. E esse novo dos Vingadores? Bom, deixa pra lá. Beleza. Bom, mas aí o Ronan encontra... E esse dos Vingadores não fica bom nem depois do terceiro episódio da terceira temporada, como do Ultimate. Acho que eu já comentei isso antes. Eu acho que sim. Já. Chega o Galactus destruindo e consumindo, e num portal chega o surfista e o Marvel. Atrapalhando as compras do Galactus. Absurdo isso. Volta pro Queens. Queens? Não é Queens, né? É Queens. É Queens. Forest Hill, Queens. Tá aqui, Forest Hills, Queens, Nova York. O Rick Jones, ele ainda tá lá, meio sem saber o que fazer, triste. As roupas surgiram do nada. Você acha que são as roupas que ele foi atropelado, né, na época? Ficou poeta da vida agora. E aí aparece a Mary Jane, que agora virou uma repórter num jornal aí, que a gente não sabe qual é. Jornal aí. Aí ele fala, o Peter era o Aranha, ele morreu, sim, que coisa não. Ah, o Peter gostava de você, falava que você tinha ido fazer uma coisa importante, você fez ele, ainda não, mas espera um pouco aí, segura as pontas aí. Aguenta aí que eu vou fazer agora. Não, Gwen não tá aqui, tá com a tia May. Falei, aguenta. É, ela tá chorando porque tá sem trabalho. Bom, e aí volta pra... Aí ele fala que vai, não sai daí, que eu volto antes de você falar e pinda manhã acaba e vai embora. Isso, ele fala com a voz do Schwarzenegger, não desgruda daí. Ai, meu Deus. Antes que o Presto consiga falar de Andomênico, eu volto. Poxa. Muito bom. Agora não sei se esse programa vai antes. Não, vai depois. Vai depois aí, então, beleza. É lá no Giceiro. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, ficou apoiando. Isso aí. Bom, volta de novo pro Ronan usando o trabucão dele em cima do enxame, né? Ele usando o ataque especial do Homem de Ferro no jogo do Marvel. Isso. Pronto, Canon. Não é do Homem de Ferro ou é do War Machine? É, os dois são a mesma coisa. Acho que do Homem de Ferro do War Machine não é com míssil. Ah, é verdade. E aí... não funciona. É, não funciona no chefão final. Não faz nem cócega direito, né? Aliás, dá pra usar o Protocreno no Galactus no Marvel's Capcom 3 aí. É referência. De vez em quando também não funciona. Aí o Rick Jones chega, né? Sentando a porrada no Galactus, só que aí todo o enxame dele detecta, fala, apetitoso. Para que ele chega soltando energia demais em cima do Galactus. Aí o Capitão Marvel vai salvar o Rick Jones e acaba comido. Ah, é, eu falei que era o Ronan no brisei no começo do Capitão Marvel. Esse pessoal que fica usando a mesma armadura, meio triste. É, o que aconteceu é que o enxame devorou o corpo do... Praticamente, né, ele matou, né, o Capitão Marvel. É, chega devorando. Deixou só o suficiente pra ele falar as últimas palavras, né, coitado. Ele tem que ter umas últimas palavras, ver o seu planeta natal, fazia tempo que ele não via. E morreu. Ah, ele chegou a falar que tem uma arma de aniquilação total, né. É, ele fala no céu tem Galactus e morreu. É, só que antes dele morrer, dá tempo de ter faquinha no traje, que o traje dele possui acesso a um armamento, que é como se fosse uma ogiva nuclear. Demora um pouco ele morrer ainda, né? Mas aí... dá pra ele contar uma história toda. E aí morre. E aí o Rick Jones resolve pôr a armadura do Sherman. É, só conta, coloca mais uma cadernetinha de herói do Rick Jones aí. Marca. Ele vira o Capitão Marvel. Assim, termina a revista ele colocando o capacete, né? E começa a parte 4. O estranho é. O Rick Jones não tem aparecido ainda no Marvel dos cinemas. É mesmo. Aqui nos quadrinhos ele já foi envolvido com todos os heróis possíveis e imagináveis. Nem ele, nem o Hulk. Nem no Hulk, nem no nenhum. É. Isso agora que o Coulson tá no agente da SHIELD, eles trouxerem um Rick Jones. Que o Coulson meio que fazia esse papel, vai. É diferente, mas ele fazia um papel parecido perto dos Vingadores. Ah, mas enfim, termina a parte 3 e na parte 4 começa com o. A armadura se formando em volta do Rick Jones. Ele finalmente tem. Um cavaleiro de ouro. De prata, né, no máximo. Não, mas ele não é dourado. E aí quando... É um cavaleiro de ouro com armadura de prata. É, então tá. E aí quando o surfista chama ele de Rick Jones, ele fala, agora eu sou Capitão Marvel. E aí o surfista corrige, na verdade é Marvel. E aí quando ele vai tentar usar a arma que o Capitão Marvel anterior, falecido, tinha falado pra ele, ele vê que se ele usar, vai morrer um total de 32 milhões de criaturas, né? Porque é muito... É bem amplo o raio. É, justamente. Aí eles continuam enfrentando o enxame, né? Tentando fazer alguma outra coisa, né? E eles falham miseravelmente. Né? Então o Galactus dá um chega pra lá, só dá um tapa assim, no pim! É, parece tolo. Mosca, né? Tolo, pá! Mas eles continuam, né? Chegou. Aí chegou o Ronan querendo. O Ronan querendo pede ajudar. Desesperadamente pra salvar a família dele. Isso também. Tá no sendo atacada pelo enxame, né? E aí Rick Jones usou o poder dele de abrir portais pra teleportar uma nave inteira. Sabe-se lá pra onde. O que tá acontecendo é que como o Galactus chegou no planeta Hala, não deu tempo das naves. As naves, fugir. Mesmo elas saíram, elas desatracaram, mas elas não fugiram, elas estão dentro do sistema. Então o Galactus está consumindo. Tá, na verdade, o Ronan praticamente ele mandou as pessoas pro Galactus, ao invés de esperar o Galactus chegar no planeta. Ajudou o Galactus, ele. E aí o Capitão Marvel conseguiu, né? O Rick Jones conseguiu salvar pelo menos uma nave. Não sei se outras não sobreviveram. Devem ter sobrevivido, mas essa ele conseguiu salvar inteira. Aí nisso dá um outro refluxo de poder, né? Que ele nunca usou tanto um portal tão grande, levar tanta gente. E o Galactus prende ele numa coisa de energia. O Conan tenta atacar também, né? Com as naves, mas também recebe um chega pra lá. E aí o surfista resolve, tenta ajudar também, né? Também não dá certo. Nossa, essa revista é uma série de tentativa e falha, né? Uhum. Todo mundo tentando fazer alguma coisa e conseguindo. Aí, como o Rick Jones, em um momento que ele tá quase sendo consumido pelo enxame, né? E ainda tá na mão do Galactus, tem uma brilhante ideia de, na verdade, teleportar tudo, né? O Galactus e o enxame pra um outro lugar. Sim, eles são teletransportados. O aparelhinho lá de medidor de poder do Capitão Marvel fala que se acionar o exterminador do Galactus, do enxame. Mais de 8 mil? Não, é um só agora. Mais de 8 mil era antes, quando ia morrer 32 milhões de pessoas. Agora só morre um. Apenas um. Antes era 32 milhões e agora não, agora é só um. Aí ele ativa a arma de destruição final. Aparentemente ele foi pra um canto bem, bem ermo do universo ou pra algum outro lugar, né? É, na última página que a gente descobre, né? Bom, mas antes disso, né? Assim que ele ativa, aparece o Ronan conversando com o surfista prateado, né? Hala tá relativamente salva, né? Tá relativamente bem. Tá só um pouco ralada. Isso. O surfista fala que não sente mais o enxame, né? Provavelmente nem o Galactus. E aí, e falando que eles não sabem o que aconteceu com o Rick Jones. É, nenhum deles, né? É, nem com o Rick Jones, nem com o Galactus em si, né? E a gente descobre que o Rick Jones não teleportou a nave pra tão longe assim. Porque a família do Ronan já chega abraçando lá. Ai, que bonitinho. Ah, não, o surfista tem aquela cara de... Hã? Ah, não, mas isso porque as naves estavam próximas ainda. Não, mas ele tinha teletransportado, né? Ah, tá, é verdade. Teoricamente, eu esperava que ele teletransportasse pra longe, né? O suficiente e não pra do outro lado do Galactus. Bom, mas aí o Rick Jones tá lá caído no chão, aparece o Vigia todo ferrado, aparentemente feito de peças de enxame, né? Só, e o Rick Jones pergunta se ele venceu, né? O Vigia fala, aí filho, tá só começando essa porra. E aí ele explica pro Rick Jones, né? A questão da dimensão e tal, que ela na verdade ela é pequena e tal, então não ele só... O que aconteceu é que parece que o Rick Jones teleportou o Galactus pra fora da realidade, né? Uma fenda entre os universos. E por isso que o surfista também não consegue sentir, né? A consciência cósmica dele se restringe ao próprio universo. O que não é pouco, mas o multiverso é muito maior. E aí ele tá preso. Basicamente, o Rick Jones está preso e o enxame foi destruído. Alguma coisa ajudou. O problema é que o Galactus, ele conseguiu... Não morreu, né? Não morreu e ele saiu desse interdimensional e tá indo diretamente pra Terra. É, como ele tá gravemente ferido, ele tem que se alimentar. Urgente. Ainda não sei se essa aqui é só um efeito dramático de um dos bichinhos do exame falando do enxame pra consumir, adaptar, blá blá blá. Ou se tem alguma parte do enxame vivo. Aí termina a parte 4, termina o Devorador de Mundos. A introdução pra saga Cataclismo. Aqui com a próxima edição já é o Cataclisma. É o zero, né? É o 0.1. É o zero. Mas é a introdução. O primeiro foi. A gente leu até agora o Devorador de Mundos, é o prelúdio do Cataclisma. Agora a gente vai ler a introdução. Isso. Que começa justamente com a Visão, a personagem, o Visão do 616, o sintozoide do 616. Aqui ele é um pouco mais feminino, né? Aqui ela é feminina, praticamente. Ah, ela você não vai falar que é uma versão traveco, né, do Visão. Não, porque é robô. Robô é igual anjo, não tem sexo. Fala em anjo, tem um cara de asa aí, não sei, ó. Aí, então. Aí parece, na verdade, que tá rolando muito sexo, viu? Não sei se é. Acho que não é pouco, não. É, meio bizarro esse. A Visão, o sintozoide tá sonhando com um ser alado, que depois a gente descobre que é o Falcão. Só que é uma versão robótica do Falcão. É. Quando ela acorda, ela tá dividindo a cama com o Sam Wilson dessa terra. É bom que pelo menos. Não é uma pessoa que pode transformar a realidade e tal, né? Como a Penteceira Escarlate. Então, eles não vão ter filho, definitivamente. Olha, a tecnologia avança bastante, viu? Eu não boto minha mão no fogo, não. Bem, a Visão acorda justamente porque parece que ela detectou o Galactus, né? Vindo pra Terra, e ela foi criada pra eliminar esse... Lutar contra, né? Lutar contra. Eles rumam direto pro arquipélago de Bahamas, onde teve o ataque do Galactus. E justamente isso que ela detectou. Mas lá eles encontram o que deve ser a SHIELD. É a SHIELD. Pessoas do Breaking Bad. Só mexendo com drogas, muitas drogas. E dois quadrinhos depois, o Homem de Ferro querendo furar o olho do Falcão. Safadinho. E aí, aparece a diretora Shen falando que não tem sinal do enxame, o Galactus. Estranho o estilo do desenho, parece que todo mundo que aparece tá tipo olhando pra câmera, assim, fazendo pose. Essa pesquisadora aqui que parece um quadrinho. Azul? É, Doutor Storm. É, ah, é, tá ali. Eu não tinha lido, só tinha visto ela fazendo pose pra câmera. É, esse desenho tá com um momento que é um pouco estranho. Tá feio, né, esse desenho? É, não é todo momento. Eles fazem referência a todo momento. Parece que eles não estão acostumados com a Terra sendo. A tentativas da Terra ser destruída, né? Ah, igual o universo 66. É novo pra eles. É isso. Se sempre no, meia, no diálogo retoma isso. Tanto faz. Não é a primeira, não vai só ser. Só mais uma semana. É. Os heróis falam: ah, não, dessa vez não vou salvar a Terra, não. Vai você. Tô com preguiça, tô assistindo Demolidor que saiu no Netflix. Depois eu vou. Bem, aí. Ah, eles estão conversando e a Visão, ela pega um dos robôs do enxame, ela assimila a memória deles, porque parece que o Galactus, o enxame, ele não pode ser destruído. Ele é... Ele fica muito fraco, né? Altamente dividido, e essa divisão torna ele pequeno e fraco, mas ele ainda tá lá. Então, acessando a memória desse pedaço do enxame, ela descobre o outro universo, o universo 616, formado de heróis e blá blá blá. É, e... Descobre quem é o Galactus, né? Do universo, a contraparte do universo. Caramba, nem nesse quadrinho que tem 72 milhões de personagens aparece o Aranha, pra gente ter uma desculpa. Não, depois ele aparece. Não, mas tô falando nesse quadrinho aqui. Ah, sim. Tá, parece o. Nossa, realmente esse desenho tá estranho. Qual parte? Quem é o desenhista dele? Nesse quadrinho todo que aparece um monte de personagem, é o Thor. Cara do Thor. O capacete dele parece estar saindo, né? Pois é, tá uma coisa. Ah, a cara da Feiticeira Escarlate? É. Então, não sei, tá estranho o casting do que a Panini colocou. Quem é esse desenho isso aqui? Acho que é mais fácil procurar na... Não, tá aqui na database. Aqui a página, são os últimos. É o Mirko. Não, é o Mirko. Mirko Piedeferit. Ou não. É, ou então, o Mirko ou o Mirko. É Mick Swire, Mirko Piedeferit e o Leonardo Kirk. Eles estão... O cara que fez a história, a Hunger aqui, o Leonardo. É como a Panini colocou mesmo. É que enfim, tá uma zona esse desenho. Diferente. Não, é que essa é outra história, é outra revista. Não, eu sei, mas o meu mesmo desenhista, pô. Não é. Se você olhar no que a lista que a Panini colocou, tem aqui, ó. O Mirko Suayão, das páginas 85 a 95. Aí o Mirko Piacevedevici, na 96 a 99. E tem o Leonardo aqui, que volta na 100 a 104. São três desenhos que faz essas histórias. Essa, só essa aqui. Enfim, como a Visão foi criada pra deter o Galactus. Ela vai cumprir a missão dela. E assim como o surfista prateado, ela começa a se passar a filosofar sobre sua vida. Será que eu tenho sentimento? Será que não? Ela explica, né, que no outro universo eles conseguiram lidar relativamente bem com Galactus por causa do Reed Richards, que é um gênio do bem e tal, um herói. E a contraparte dele nessa unidade não. Parece ele ali no chão. Eles não têm tanta sorte de ter um Reed Richards como aquele. Além disso, eles têm meio tem um exército de mutantes. E aqui no universo Ultimate, ele tá difícil o mutante sobreviver nesse planeta. É um mutante, quem se importa? O Homem-Aranha foi morto, né? O símbolo da esperança. Símbolo vivo da esperança. Se bem que ela tá meio desatualizada, né? Que já faz um tempo. O Otto como símbolo de esperança. Ele não tem nada, né? Acho que não. E os heróis mais poderosos da Terra Ultimate. Estão em frangalhos, né? São qualquer nota, né? Tipo, o Thor sem poder. O Gavião Arqueiro. O Capitão América. O mais poderoso aqui é o Coisa. Dessa minha imagem. Pra você ver, vão fazer o que contra o Galactus? Uma coisa, você falou em coisa, uma coisa que eu quero chamar a atenção, além do coisa, nessa página é uma, que o Jeremy Renner aqui tá fazendo o papel do Capitão América, nesse filme. A cara dele? É, parece igualzinho. E no outro a gente vê que a Panini mandou até um bilhetinho lá pro memorial do Peter. Obrigado, pra... Aranha. É, obrigado, Aranha. Tá tudo cheio de erro de português. É a Panini que mandou. Sacanagem. Sim, a Visão ainda vê a ondulação do universo, que o universo tá se... tá entrando em frangalhos. É, né? Tem, vai se demolir, mesmo. Tem planeta sumindo, planeta voltando. Tá tudo zoado. Mas tem um problema mais imediato, que é o Galactus aparecendo de novo, numa forma, acho que um pouco menor do que a última. Afinal, o outro, o enxame foi lá dividido. É, ele tá se consumindo. Ele tá comendo o próprio estômago. E aparentemente ele tá meio que sem o enxame, né? Como se tivesse tudo, tivesse perdido mesmo o enxame. Aí ele tenta esmagar a Visão, não consegue, né? Aí some, ele volta. E aí a Visão usa todas as armas. O Demolidor querendo um, aí o Galactus enchendo a Visão de porrada. Sacanagem. E tem porrada, eles lutam. E a Visão faz o favor de alimentar o Galactus. Com granadas de matéria negra. Ela acha que vai funcionar. Mesma coisa que funciona pro enxame Galactus, vai funcionar nele, só que não é bem assim. Ele fica mais forte e dá um raio na coitada aqui. Ela vira o C3PO, todo dividido. Todo cagado. E aí, enquanto o Galactus tá indo rumo à Terra, ela fica filosofando antes de morrer. E manda uma, assim, manda uma mensagem. Manda uma mensagem pro Sam on your left. São o quê? Manda uma mensagem pra ele, on your left. Falando que na verdade ela vê que amava ele. Sim. E ela tá lá e desliga. Tinha um cabo bateria. Fala que o único que pode terminar, ele já foi detido em outro planeta e começa a falar o nome do Reed Richards, e morreu. No céu tem Reed Richards e morreu. Como ela é um robô, não necessariamente ela morreu. É. A bateria acabou, depois é só resgatar. O problema é, o Galactus indo pra Terra, será que vai sobrar alguém pra ir resgatar a Visão? Aí o problema é que alguém vai lembrar. Ela foi feita em 70 pedacinhos. Acho que buscar 70 pedacinhos no universo vai demorar um pouco. Ah, facinho. Eu faço isso de manhã. Isso é uma manhã chata sua. É uma manhã chata. É isso. Esse é o início da série Cataclismo. Acho que vão ser 5 edições. Provável. E a gente vai falar sobre elas no futuro. No futuro próximo. Provavelmente. E que nota vocês dão? O que vocês acharam? Eu vou te falar que assim, eu gostei do desenho como um todo, apesar, né, de em alguns momentos ficar bem, bem esquisito, mas considerando a revista toda eu achei bem, bem interessante. A história ela me prendeu, assim, eu que sou uma pessoa que não conheço muito o background de alguns personagens, né, como o Rick Jones e mesmo o Ronan, que eu conheço do Ronan, é o que eu vi no filme dos Guardiões, que nem necessariamente é daquele jeito, né, nos quadrinhos. Ele não era daquele jeito nos quadrinhos? Descaracterização. Falei que não necessariamente, né? Vai saber. E fora que é o universo de Mate, né? Não é nem o universo meio. Mas me prendeu. Eu achei uma história bem, bem bacana. Fiquei muito curioso pra saber o que vai acontecer depois. Gostei do Rick Jones como personagem tecnicamente principal, né, da história. E tem um quê, né, de Peter Parker aí, né? O Peter Parker, né, o que a gente gosta, né? O saudoso Peter Parker. Então, pra ela eu vou dar 8,5. Boa noite. Eu também achei legal, apesar da saga em si. Eu tenho achado bem normalzinho. Aliás, eu até esperava mais quando eu li da saga completa. Mas pra esse começo aqui dá uma boa introdução à saga, ver o Galactus sendo Galactus, coisa que ele já não é muito no meio faz tempo. Agora o pessoal tá mais de olho no Thanos e outras coisas. Então eu vou dar uma nota 8 só pra não copiar o Dante. Ah, eu vou ter que copiar um de vocês. Dá 8,25, pronto. E aí você acerta a média pra variar. Ó, que bom. Então eu vou dar 8,25 pedacinhos da visão. Porque são muitos, muitos pedacinhos e alguns são menores. Gostei da revista. Ela é divertida e ela é surpreende em alguns momentos. Legal você ver os paralelos com o universo 616, as diferenças. Acho que o universo Ultimate, ele serve bem pra isso, né? Pra quem já lia, pra quem lê e já lia o universo normal da Marvel. Ah, é o que o Magaren falou, o lance do Galactus, ele ser o Galactus. Acho que já faz uns 40 anos que ele não é Galactus no universo 616. Tadinho dele. Ele teve um destaque no jogo, que aliás, pensando agora, acho que lançou junto com essa minissérie, mais ou menos na mesma época, o Marvel's Capcom 3, que ele é o inimigo a ser derrotado. Miserável, difícil. É, foi a última aparição dele, na verdade. Acredito que foi. Talvez ele tenha ficado meio embaixo por causa do filme do Quarteto que ele apareceu. O filme ele nem apareceu lá. Ele nem apareceu. Ele tava chegando, ele parecia que ia ser uma coisa igual esse enxame aqui. Sim. Ele tava chegando, aí o Sofis falou: não, você não vai chegar. Espera um pouco. Ele sumiu. Espera pelo terceiro filme, né? E o terceiro ele filme. Tá lá ele tá lá na salinha esperando, ninguém levou um pratinho de comida pra ele, ele tá com fome. Aí foi lá o Warner e fez o filme do Lanterna Verde com aquele Parallax. Ridículo em PowerPoint lá, parecia uma apresentação de PowerPoint, o bicho chegando no espaço. Mas tinha um pouco de Galactus também. Eu queria entender por que o Prest tocou em série decente em tudo que a gente fala. É incrível. Toda hora ele precisa colocar uma referência. Tem que provocar. E até com filme ruim. Mas. Ah, é isso. Média 8.25 pra essa Devorador de Mundos. Olha, Prest. Se arredondar pra cima, o Dante acerta. Se arredondar pra baixo, eu acerto. Então todos estamos certos. Viva! E valeu. Vamos na próxima. Espero que essa saga seja divertida, embora o Magaren já tenha adiantado que não é tanto aquela coisa. Embora o Magaren já tenha jogado não um balde, mas um copo d'água na gente, né? Um pouco de realismo. É um tapa na cara da sociedade. Da sociedade Marvete. E é isso, a gente se vê no próximo Tweep View. No próximo. Eu não sei se semana que vem o que é, porque é quando vai sair essa bagaça aqui mesmo. A gente vê, na próxima semana vai ter um monte de coisa aí, seja lá o que for. Uma. É. Ou falou pra vocês. Falou. Abraço. Vou te comer. Calma de boa. Ah, vai. É roxo igual o Galactus. No caso ele é rosa, mas. Tá certo, Magari. Vou te comer. Oh! Vou te comer.